já estou sorrindo, descendo ou até subindo. Assim eu vou levando a vida e a cruz, mas eu não deixo. Sentimento tão lindo, tu nutres assim por mim, Jesus, consolo e compreensão quando estendes tua mão, mostras por mim, meu Jesus. Como não sei te amar, choro por dentro só de pensar. Quisera ver-te agora, em resplendor e luz, para poder gritar Jesus, eu quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci. Jesus, vem me ajudar para vencer o pecado e a morte, e só viver para ti, pois dentro do meu coração, sei que te entristeci. Jesus, vem me ajudar a ser bem forte, para vencer o pecado e a morte, e só viver para ti. Jesus, eu quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci.